Romeu 2-1-3. 6212, sola 07, direito 2-1-1, sola. 2-1-1. Sulu 34, completo alinhamento, autorizado a decolar, vento 60 graus, 99. Autorizado a decolar de 1-1-3-4-1. Coloca lá de costa, fazendo a foto 2591. 2591, complete sales final, contact Tower to Tower 118, decimal 95. Tower 118, decimal 95, force 2591. Centro Exame 52, aciona a identificação, deixa para nível de voo 050, pro de ETAP. Zulu 2774, 5.000 milhas sudoeste do Oeste Salvador, serviço radar encerrado. Chama o controle Léo, frequência 920.1. Setting approach, standing by for landing clear, supposed to have 2591. Setina 3, boa noite, ação e identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste na 099, chegada bom. Retirando eles, 1 seguido de 1099. Clear to land, Brazilian Force 2591. Controle 134, decola 09, controle 120, deixa 8. 08, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, bônus 34, decolado. Bônus 34, contato radar, se mantém 350, sai da boca. 350, sai da boca, voo, bônus 34. O gol 1934, você está por onde, Aracaju? Aguarde. Número 34, autorizado direto, Matheus. Direto, Matheus, 134. Force 2591 on the ground at 1-1. Clear to, you're clear to make a backtrack and leave to the retaliate from to your right after backtrack. Make a backtrack and leave in to retaliate from. President Force 2591, thank you. 2. Está liberado da instrução de status? No 52. Livre das instruções, desça para 2 mil pés, ajuste a 0 no 9. Desça 2 mil com meu e... Número 908, autorizado ele SX-1, já está estabilizado. Autorizado ele SX-1, está estabilizado ele SX-1. Plano 134, chama o centro Recife, frequência 926.85, alterna 12545. 2.85.2545, voo 1.1.3.4. Tá, o 27 no 3 está liberado da restrição. Obrigado. B908 completa final, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa noite. Boa. Centro 1-5-2, autorizado ele, SX-1, pista no zero, reporte estabilizado. Reportaremos, tá? 3-1. Azul 6098, autorizado o pouso. Pista no zero, Ventura 60, grau 109. Livre pouso na pista no zero, Azul 6908. Eita 235, o limite ao lote 275. Número 258, aciona a identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 09, direto do ano. 322, informação Alfa Romeo 14. Pegou curva esquerda para a 135, reporta estabilizada. Desça para 3 mil pés, ajuste no 099. Confirmo 3 mil? 3 mil pés. Esquerda 135, desce 3 mil pés. Com 109, o azul 2713. É, confirmo minha prova pelo vendedor. Afirmo. Proa 1. Agora proa 120. 120, vai reportar quando estiver estabilizado. Ah, 6, 1, 5, 2, agora estabilizado. 3, 1, 5, 2, completa final, chama torre 1, 895. 10, 2, 96. Azul 271, 3, está autorizado 2 mil pés, reporta no localizador. 2 mil, 273. Direita 21 no chão. Direita 21 no chão. Salvador de San 3152, passar agora o Índia Serra, embaixo travada. San. 3152, continue a aproximação, aguarda 3152. Ok, guardando. Agora autorizado, 3152, pouso pistola 0, vento 1, 50 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10 para o San 3152. Alfa Porto 9, No 3, chama torre, Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. 2, 3, 5, boa. Circuito autorizado, final ILS X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. X-Ray. T-7-2, continue a aproximação, é a atualização de pouso, pistão 0. Autorizado ILS que vai reportar estabilizada na 2.5. 3152, Solas 2000, direita 211, Solas. Confirmo. Solas 26, direita 211, Solas. 3152. Siga via Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2. Station 3 autorizado, pouso, vento 160 graus, 1-0. Livre pouso, 2713. 5 horas e 15, alternativa é Salvador. Antônio, pode seguir via Ender para o ponto de espera. Lá, torre 1-1-8, decima 9-5, ajuste 1018. Bate Índia, quando lá 1895, 1018 no ajuste, 2228. Manda localizador, seu Capatista, 6250. O Oceanema 258, comprei de aproximação, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite, bom pouso. Certo. Decola os 3-2, controle 1-2-0-1-8. 2-0-8. Boa noite, passarelo 2-2-2-8. Boa noite, passarelo 2-2-2-8, contato radar, suba as vias. Corrijo, suba na saída água para o nível 8-0, liberado das restrições da carta. Da restrição então, 2-2-2-8, para o 1-8-0. 3-2-2-2-8, autorizado pro de conquista. Pro de conquista, 2-2-2-8, obrigado. Com 1-2-0, a bordo, 2 horas, alterna, Salvador. 1-8-6-8, siga a linha aí, para o ponto de espera. Latorre 1895, ajuste 1018, 4 a ver. 1-2-0, 120. 120, 7, boa noite. Boa noite, bom levante. Salvador, boa noite, bom 868, tá? Próximo ponto de espera da 1-0. Como 868 autorizado, né, Matheus 1-0? Além aí, mantém. O Xanel é 258, solo os 35, direito 121, 1 no solo. 2-1. Zona Antiga de Alfa Juliette, portão 5. Alfa, Patiola, portão 5. Volume 868, decola os 38, controle 120, missão 8. 1208, claro, boa noite. Boa noite, Salvador, boa noite, gol 1868. Boa noite, gol 1868, contato radar, subazia saída PUCA, para o nível 230. E a PUCA 230, gol 1868. Boa noite, boa noite, Natal. Boa noite, boa noite, Natal. Já, Bravo Céu, vou fatorizado nível 370. Gol da pista 10, saída pública, transição de par. Receptão em forma de Luna 0, sai com forma rota. Controle 120, décima 8, transponda 5567. Zero, Natal, rota. Saída da pista 90, pulsa de para, pelo do gol 90, 208, controle 5567, transponder, 090. Caraca, 090, sim, para pushback acionamento. Correto, 7 3-8-0, já proibido Brasília. takeoff runway 10, after takeoff, arbor departure, then fly LF position, then Zulu 17, then according for the turn route. Shoulder control 120, let's now wait, squawk 5555. 198, siga a viagem para o ponto de espera, lá torre 1895, ajuste 1018, bom voo. 1018, ponto de espera, 1095, obrigado, espera. Mundo 098 autorizado, linha decolar, vento 60 graus, 109. Linha decolar, 2238, chame ao centro Recife 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, alternando 1288, boa noite. Boa noite. Salvador, bom dia, Azul, Nazinho, Patrão. Prossiga. Gentileza, nível 210, 230 para Natal. Serra Bravo, Serra Gus, nível 210. Ok, nem que tiver eu, aceito. 210, 210, Serra Bravo, Serra Gus, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, segue o perfil da saída Buca Transição, corrigindo, segue o perfil da saída Buca Transição Caju, intercepta Golf 677, segue conforme a rota. Controle Salvador 1-2-0, décima 8, transporta 5570. Então autorizado conforme nível 210 para Serra Golf, decola da 1-0, curva esquerda forte, perfil Tuca Transição Caju, intercepta Golf 677, segue Natal. O controle 1208 e o transponder 7570. 541 na série é Tuca, Papa Uniforme Charlie Alfa, transição Caju e o transponder 5570, 5570. Isso, Tuca na Caju. 5570, transporte. 5570. Corretinho para pista de acionamento. Nossa. Salvador, President Fox, 2571, Red, Prospect, with 8 on board. Previous time, can you take your tablet and fast 591, can 81018. 2 D via runway 8. Tend to 118995, tower sequence. Clear to enter one way and taxi until threshold 10, report line up and ready. Report line up and ready to depart to the departure 5-0. Zero, meia, dois, acione identificação, essa via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 1098. Wind is 160 degrees 8 knots. Chino Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. O 098, confirme? A frequência de mais? Confirma, Recife, 126, decimal 85, gol no 098. 275, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Control, Brazilian Force 2591 on Arbor Departure. Brazilian Force 2591, radar contact, climb is via Arbor Departure to flight level 380. Climb is via Arbor Departure to level 380, Brazilian Force 2591. flight 91 is clear to fly direct Alaska intersection. Fly direct Alaska intersection, Brazilian Force 2591. Uno 72, velocidade a critério, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, recorte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, vai passar o localizador, voo no 72. Azul 4062, vista via chegada Mari para 2000 pés, general no 08. Via chegada Mari, até 2000 pés, acima do 1018. Lena 42591, contact Recife Sentry 126.0, if enable 128.8. Contact now Recife Sentry 1260, if enable 128.8, bye bye. Bye bye. Azul 9541 para pushback acionamento. Já o chefe que está chegando outra vez. Já o pushback acionamento chamar etapa. Boa noite, 1228, acione a identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, QNH em Salvador, no 09. Alright, então 3891 na sua identificação na Pro de Bonfi para interceptar a chegada.